adeus pra mim agora. Só quem te amou assim fui eu. Ainda vem o coração me lembrar tudo que a gente já viveu. I'll never find another girl that pleased me more than you can do. I'll never love another girl, oh no, 'cause you won't leave my mind no more. No, no more. Passou, passou, nunca é tarde pra sonhar. Why, oh why? Why did we say goodbye? Why did you say goodbye to me? Why did you say goodbye? I said goodbye. Outra pessoa, nem reconheço quem sou eu. Sou parte de você agora, de uma vez. Quem sabe amanhã, talvez, tu outra vez. Não, não. Eu te inventei pra mim. Peço uma chance pra ficar. O que passou, passou. Nunca é tarde pra sonhar. Passou, passou.